entendi. Mas eu quero mais um, maninho, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, bora! Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. E quem tá solteiro vai cantar! O sonho acabou. Não peça desculpas, ousa, esqueça o meu nome. Fim da linha, fim da linha, fim da linha, fim da linha. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora esqueça. Me esqueça, não deu valor. Solteiro aí! Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora esqueça, me esqueça. Eu vou pra balada. Solteira, solteira, solteirinha, solteirinha. Quem tá solteira aí, ó? Bora, DJ Elis. Eu quero mais um amorinho. Eu quero mais um amorinho. Eu quero mais um amorinho. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te... E o quê? Eu faço mil loucuras, meu amor. É o portal lotadinho! Lua, arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho... Eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Vou capaz de gritar pra todo mundo ouvir. Olha lá! Mas que vício, hein? Dali Elison! Dali DJ Elison! O DJ premiado Top Marketing do Brasil. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te vais eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas, tu és minha rainha, minha rainha. Ninguém tá solteiro, canta aí, bora vir. Vício, meu vício, meu vício. O super pop é meu vício, meu vício. Que vício, pop! Preciso dizer a verdade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Penso outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Eu não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me... Obrigado, minha galera da TF aí, presente com a gente, valeu, hein? A nossa grande família também aqui na minha direita! Te deixei só, eu não pensei. Alô, Jai! Estou sem. Parabéns à nossa grande amiga Nina! A Cici! Meu irmão, vai! baixinho. Deixa bem baixinho. Deixa bem baixinho, deixa bem baixinho, deixa bem baixinho. Deixa no escurinho pra ficar melhor, deixa no escurinho. E agora deixa assim uma lista branca, outra lista azul e a gente faz diferente. Cadê a torcida do Paysandu? Apaga tudo. Apaga tudo isso. Agora bota uma lista branca, outra lista azul. E aí a torcida do Paysandu, bota a mãozinha pra cima. E bate na palminha, e bate na palminha. Torcida do Bicola, torcida do Bicola. Deixa no escurinho. Deixa no escurinho, deixa no escurinho. Agora joga o símbolo do papão aqui, joga, joga. E a torcida do papão bate na palma da mão com muita luz, com muita luz, com muita luz. Uma lista branca. Por quê? Deixa no escurinho, no escurinho, no escurinho que eu quero ver. A torcida do leão botando pra ferver, botando pra ferver. Deixa tudo azul marinho, minha produção! Azul marinho! E quem é do clube do Remo? Bate na palminha da mão que eu quero ver! Só quem é do leão! Bate na palma da mão! Palma da mão! Escurinho! Escurinho! Joga o símbolo do leão aqui no telão espacial! Quem é do Remo, joga a mãozinha pra cima! E deixa no colorido agora, vai! Ó! Remo! Mais alto, vai! Eu quero na pressão, Marinho! Não, não escutei. Eu quero bem mais alto. Quem não for do Paysandu, vai cantar bem alto. Só a torcida do Leão agora, só a torcida do Leão! Vai, vai, vai, vai, vai! Agora quem não gosta do clube do Remo vai cantar bem alto! Um, dois, três, vai! Bora, DJ Alisson! Vambora, vai! Bora jamaicano, bora jamaicano. É diferente, é diferente, é diferente, é diferente, é diferente, é diferente. Vem periquita, vem. Bora tu! Me avisa o pop, meu irmão, abraço! Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Aí vem delícia pra fazer. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Eu desci vou até o chão, desci vou até o chão. Eu desci vou, eu desci vou até o chão. Eu cheguei no baile, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de calor. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tá nem o Berg, tô curtindo. Também o Éder, é o jeito que eu me amo. São os nossos parceiros, amigos, velha guarda, meu irmão. Pode crer! Alô, meus moleques da TF. Obrigado mesmo, hein? O carinho de todos vocês sempre, meu irmão. Alô, Júnior Castro! Dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bora do GL, isso faz assim, presta atenção. Parada é assim, hein? É no gingado, é no gingado, no balançado, no balançado. E joga, joga a mãozinha pra cima e bate, bate, bate, bate, bate na palminha, palminha, palminha, palminha. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima e bate, bate, bate na palminha. Só quem é devoto de Nossa Senhora de Nazaré. mãozinha, mãozinha, e dali uma bicada, dali, dali, dali, dali, dali, uma bicada, meu ali, dali, dali, dali. Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca, inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som, ele é digital. Diferente! Bora detonando! Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência. Eu boto e tu tira, vai. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. No fim do movimento você fala. Bora, meu parceiro, nem me chobota! Botei, botei, tirei, tirei. Aqui no pop! Botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. Piratinha! Meu amigo Parazinho! Todo mundo aí igual a gente, bora igreja! Eu de camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Alô, Neto Braga! Solteirão! De bandida, sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? De todo mundo. Meu amigo Leozinho, também dos impregnados, tá aí com a gente. Um abraço, maninho. E ele só chora por quê? Não vai trazer você. Grita, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se esconde? A nossa galera se espera também. O meu parceiro Aguinaldo, o Paulinho da GDA. Aquele abraço, Paulinho do Elison, garoto. Me apaixonei, será que vou te esquecer? Eu vou insistir. Não posso viver assim. Toda noite eu choro em minha cama. No ataque só mando dizer tudo que eu sinto por você. Com o DJ Alisson Melo e o DJ Fly. Outra! Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você, amor. Parceiro! ti. Ao lado do nosso amigo Necon da Pariquis. Alô, Necon! Diz, amor. Amigão Afonso da GU também daqui presente. Afonso, Afonso! Mas o destino agora me faz viver, sentir. Cada um dessas meninas tem um superpoder. Agora aquece, bota pra cima agora, garoto. Bora. Bicada no caqueado, vai! No caqueado, vai! No caqueado, vai! No caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, na pressão, na pressão, na pressão! Bicada, vai! Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada! 3, 2, 1! Nosso amigo Berg e o parceirão Éder, velha. Alô, Éder! Foi empurrado. E vamos do Paladão! Meio leso, né, desgraçado? É de lado, pela frente e contrário. Ela senta, tem que ver como ela faz. Mas é de fato, é de lado, pela frente e contrário. Olha lá o meu parceiro Nebão! Junto com a nossa igreja amiga Mara Santos, aqui com a gente. Um abraço do DJ Alisson! De Bragança aqui presente. Vai. É Nara Kobayashi, pode crer, Narinha. Um beijo, meu amor. E o quê? Também pode crer, maninho! Playboy também tá aí com a gente, o artilheiro da família! Alô, Deconda, pare aqui, segura essa aqui, maninho! É pop na veia! Baixa, velho! Na sábado, domingo. E segunda-feira, é pop na feira. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Tem uma galera já vai ter tuba também aí, DJ Alisson. Vamos embora! Galera do Bola de Prata também presente com a gente, obrigado, beijo de coração! Bora, meu Swap Head! Saiu no Jornal Nacional que o show do pop agora. E o Paulinho Maluquinho. Pra fazer a águia, só juntar duas mãozinhas. Alô, Nizinho. Saiu no Jornal Nacional. Também tá aí com a gente, agora... o Tiaguinho. Os nossos perdidos, garoto. Pra fazer a águia, só juntar duas mãozinhas. Vai, Ruanzinho. Vai voar, família vai indo. Gilcinho também tá na área, pode crer, garoto. Paulinho, respeitados no palco. Mateuzinho Pop, tá aqui com a gente. Um abraço do Elis do Brasil, garoto. É pop na feira. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. City tiver alguém com menos de 40 anos, aí bota a mãozinha pra cima. Só quem tem menos de 40 anos. E quem já é de maior, bota a mãozinha pra cima. Acima de 18. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? E elas? Jorginho dos Fanáticos, aqui com a gente no ladinho, ele, a primeira dama, Dona Kelly, o meu parceiro Will da Super Adidas também, meu parceiro Michel Eternamente, o Dudu, o Nenê, o Renan, é dela, sempre pop, garoto. Alô, Danilo, a Samantinha também tá com ele. Alô, meu parceiro Domingo Live. Bora, Lucas, já se joia, como é que é, garoto? Fala, Marcão. Bota pra cima. A equipe fã das minhas também. Alô, garoto Bruno. Agora, no 3, no 2, vai. Aí tu te rasga, né, meu irmão? Alô, Valminho. Parceiro Batatinha, garoto. Um abraço, Nicolau, os garotos do Red. O Nenel, cena dos Jururas também. Bora, igreja! Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. Obrigado, meu parceiro Breno. Max Salinas também tá aqui com a gente. Valeu, Breno. Garoto Bruno. O Thiaguinho do Guamá. Agora sim. Ele chama por você. Esse nome do maestro. É seu nome que ele grita bem alto. Mas como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? Oh yeah. É seu nome que ele grita bem alto. Bora DJ, bora DJ, bora DJ, bora DJ, bora DJ, bora DJ, bora DJ. Olha, olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ. DJ. Alô, minha CDC de Guaraci! Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha meu primo Rigo. O DJ. Olha. Tá aí com a gente também. Ele começa a dançar. Vem, bora, bora, bora. Vem cá, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Já tá aí ele! Da onde morre? Da unidade móvel do pop! Depois de todo esse congestionamento, eu diria assim: DJ Juninho! E aí, Marinho? Fala, DJ Alisson, primeiro! Olha aí, um feliz sírio pra você, pro Davidson, pro Danjinho, aí pro meu Gzinha, pra toda a nossa produção. E eu pediria que o André botasse o águia pra... Aí, dá uma olhadinha pra galera acender os olhos e dá uma clareada aqui nos nossos camarotes. Bacana, pra que nós possamos cumprimentar essa galera maravilhosa. Primeiro aqui, Alisson, os nossos moleques da TF. E hoje estão comemorando algo parecido. Mais ou menos, a gente comemora o início do Sírio hoje, porque é sexta-feira e a nossa quadra Nazarena realmente começa aí com uma festa maravilhosa. Aí o Belaginho também, meu parceiro Paulinho da GDA. Eu falei hoje na rádio que velha guarda Pronto, meu irmão. Ele é o lado de Alisson, do nosso parceirão Mortadela, o homem do som, é o Bira do som do motivo, viu? Daqui do nosso Laginho, ele é oração, meu amigo, dono. De vez em quando ele pisa na bola, mas tá tudo bem, Juninho. Eu tô sabendo. Mas ele, Alisson, tá com o Baldão aqui, e daqui a pouquinho ele vai tomar uma com a gente, viu? Uma oração, meu amigo, Naldo Bazuca também, o rei! O rei! É, você sabe como é que é. Thiaguinho por aqui, o Valminho, meu garoto Bruno, a galera reunida. Ele abraça o nosso amigo Amauri, junto com a doutora Gleicinha. Amauri, vem aqui pro camarote VIP do Pop Live, aguardando você, o Ninho do Águia, do Gerson. Prepare aí, bote pra ferver, que não tem meio termo. Aqui Nelo Lanches por aqui também, mandando ver. Ele ao lado do Yuri, seu grande parceiro, e o meu amigo Afonso e a charmosa Bob Daniel Cardoso por ali. Cara de balsa, inaugurando em primeira mão. Dali DJ Alisson! Esquenta mais um pouquinho! Atenção, família Pop! Preparem-se para curtir o novo show 3. Agora o Pop é live. Novo Super Pop Live, a maior tecnologia audiovisual do planeta. E aí, rapaziada, beleza? Tudo bacana? Agitação total, boy! DJ Ellison, DJ Juninho, DJ Davidson e DJ Nandinho. Abraço pra você, garotinho! Oh, alô, Paulinho Cabeça! Ele é a primeira dança! Fazendo sucesso, apresentando sucesso. Aqui está Pop Som. Bruninho, a Salinas também tá ligado online com a gente. Eita, cachorro! Supremo em tecnologia chegou. Novo Super Pop Live. Agora o Pop é live. DJ Bruno, também na Lulu que solta aqui o presente. Um abraço pra você, DJ. Valeu, alô, Igor. Everybody jump up like a rocket bike. Move to the left and move to the right. Swing down your body and hold on tight. Girl, you're gonna move that way. fazer o seguinte, Dudinho. Bora fazer a galera se encostar mais um pouquinho e dançar agarradinho assim, ó. Nosso parceiro Nenê, o Pimperinha, o Limão! É os Caixa Baixa aqui na área! Hoje disso, precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. Espero que seja o final feliz. Ninguém sabe canta! Se o nosso amor se acabar, eu de você. Nossa, amigo! Para a viração, tá vindo aqui presente, um abraço, Rafa! Ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro. Mas nessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar. Bora, cabecinha! Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no sol. Mete ficha, mete ficha. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Lá do Luxor, saudade, tá aqui com a gente. Obrigado, Magno! Eu voltei. O Luke Hi-Fi também tá aqui com a gente. Obrigado, Luca! Tudo estava igual como era antes. Nossa, amiguinho, Punk! Quase do Pop Head também tá aqui com o desejo. Abraço, Punk, pra você! É o Punk do Punk Song. Acho que só eu mesmo mudei. Vai no Botinho Pop também, Nandinho! O Pichote de Mariduba, Guilherme Santana, o El Santos também, o Arthur Menezes, o da Cúpula e o Michael GDP. Porque aqui, aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei e entrei, e entrei. Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como perguntar por onde andei. Eu falei, eu falei. E aí, Bibirinha? Onde andei? Não deu para ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Pibirinha, Nenê, o Limão. Fala, galera do Poço da Palha aqui presente com a gente. Coisas que eu deixei, eu voltei. Banda 007. Domingo que vem, aqui no portal. Eu falo tanta coisa enquanto acontece o bingão dos perueiros. Aí, e Jabuti! Aí eu já vi, né, meu irmão? Agora eu te digo, olha aqui. o Jabuti e a Tartaruga. Te esqueci, escreve aí. Chego em casa, dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra tomar. E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu vou. É só você fazer assim que eu volto. Que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tira você de mim, não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até um simples estalar de dedos. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de viver aqui. Fraco demais para continuar. Juntando forças pra poder falar. Nosso parceiro Júnior Furacão também tá por aqui na retaguarda. Denilson Bota, Neto Braga, DJ Victor Show, Robson Iria, Pará, Piratinha, Sua Cúpula. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Banda 007. No pop line você dá sinal, que tal? No pop line você dá sinal. Quem sabe a pop. Gente se encontrar depois. Uma ficadinha só nós dois. Imagine eu e você dando os amassos no carro. Depois a gente sobe. Olha o parceirão do Yu, Ismael! Galera de São Domingos do Capim aqui com a gente. E a nossa grande família também na área. Um DJ Juninho, ó, ó. Você fica toda molha de Tommy, ó. Vem com DJ Davis, ó, ó. DJ Nandinho, ó, ó. Você fica toda molha de Tommy, ó. Banda 007. No pop line você dá sinal. Bora, meus eternamente! No pop line você dá sinal. Alô, Manilo! Sabe a gente se encontra. Ele, companhia da primeira dama. Uma ficadinha só nós dois. O meu parceiro, Michel! Aí com a gente, obrigado, Michel! Gente... Você é o Tuntum também, garoto! Cada gente sua pra... Nosso amigo Nenê também tá aí na área, valeu, Nenê! Deixa acontecer. Vem com o GS, ó, ó, DJ Juninho, ó, ó, você fica toda molha de... Alô, Rinão! Vem com o DJ Davis, ó, ó, DJ Nandinho, ó, ó, você fica toda molha de Tommy, ó. Vem com o GS, ó, ó, DJ Juninho, ó, ó, você fica toda molha de Tommy, ó. Vem com o DJ Davis, ó, ó, DJ Nandinho, ó, ó, você fica toda molha de... Bora, Thiaguinho! Do Guamá! Alô, garoto Bruno! O Nicolau também daí com a gente! Rodriguinho! No segundo instante, vi que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você... Sabe quem tá aqui presente também com a gente, Maninho? Chegou agora! Diga lá, Maninho! Júnior da Freeboard, Maninho! Égua, trouxe presente e tudo mais. Ô, oh, vou te contar aí, meu irmão! É que você não... Fala aí, Freeboard! Freeboard é a marca que veste a família pop! Uma casinha... Da cabeça aos pés! Uma cama do... Ou dos pés à cabeça! Tinha Deus a... marca é Freeboard, meu irmão! Não. E os anjos... É a marca que veste os DJs do pop e do DG. Oh, alô, Júnior! Oh, oh, oh, oh. Tiago Potiguar também com a gente! Oh, oh, oh. Bora, queixinho! É o nosso amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. É com a Lu irmão. Galera de São Domingos do Capim, cadê o El? É nóis, tamo junto, garoto. São Silva e Ponte do Arco Jardinho, sucesso! Bora, meu parceiro! Não é morta, tá na grande família! Eu falo do Marajó Evolução. Abra seus olhos pra ver e... Olha o meu parceiro, Beni! Galera do Mirim! DJ Dalan, DJ José e DJ Rafa. Nosso parceiro, Bruno Moraes, também aqui no circuito com a gente. Puxa, ninguém sai, o Búfalo é demais. A evolução chegou e o nosso show só começou. Vida com a gente aqui, garoto! Você já viu uma tora garotinha aí beijando e tudo mais, meu irmão? Tô te falando. Vem bem de perto, novo bufão. Foi o presente de aniversário dele, diz que... Calma, apressadinho. Você aqui perto de mim vai ser muito melhor. Os garçons aí, mandou um chega aqui com os nossos arrepiados, Juninho do Águia. Vitores no chifrinho, tá todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sai. O Búfalo é demais. A evolução chegou e o nosso show só começou. Chegou, meu irmão! E aí, o Diazinho tá mandando um abraço carinhoso pra você, viu? Ele disse que ano que vem, com certeza, ele vai! Afonso da Geú! Os nossos badalados, 9 anos de puro sucesso! Júnior Furacão! O meu xará Davidson Bota também tá com a gente! Neto Braga! DJ Vitor Show aqui pela retaguarda, o Robson William, o meu amigo Pará, alô Piratinho, alô meu amigo Carlinhos, Forrozão Tropicália, é um prazer cantar com você, prazer é todo meu Bruno, e trio, olha só como ela interesseira, meu irmão, hoje eu vou sair, me encontrar, chamar atenção por onde passa, sabe me envolver na lei da sedução. Eu fico a pensar. Olha quem tá chegando aqui com a gente também, Maestro Davidson! Diga lá, maninho! Nosso amigo Tuta da Treta aqui presente, toda a lona da Treta. Ela marcando presença, convidando a galera pra amanhã. Ou seja, hoje mesmo, sábado, depois da Metrópole, David Sinandinho lá no Na Pressão. É muita pressão, Tuta, você é considerado e tem que tirar o chapéu. Eu te amo, mas você só me despreza. Interesseira, eu te amo. Você não acredita. te engane, pra você não tá nem aí. Se tivesse o poder de voltar ao passado. Bora, bota dela! A janela na área, garoto! Olha que comanda, Hot Vibes! Você sabe o que eu passei. Minha amiga Rani também aqui com a gente, alô Rani! Não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei, não me faz. Riquinho Love, meu irmão! Não te esconde, Riquinho! Eu sofri por essa paixão. Oh, oh, oh, oh, oh. É o Águia de Fogo!